Porra, nego fica falando pra caralho de polícia aí, meu irmão. Eu sou polícia, porra, pra ser polícia de verdade mesmo, meu irmão. Tem que entrar, passar, bum, passou na prova da civil, vai fazer investigação, né? Vai ficar no sapatinho, caralho, pá. Porque, porra, nego sempre tem um recalcado que queima o vizinho. Depois que passou, irmão, aí já vai pro batismo. Já pega lá uma delegacia boa aí, ó. DECOD, DRF, DRE, pá, já entrou. Bum, já mete logo um filho fora do casamento, foda-se. A pensão, paga a peazinha de leve, foda-se. A vagabunda, polícia que é polícia tem 5 famílias. Já começa por aí, pra começar maneiro. Três pistolas, uma fria, uma registrada mesmo que o Estado te dá e mete mais uma fria. Mete uma 9. Porra, anda com as três na cintura, foda-se. Chega lá no clareou, cheio de bebida, que se foda. Cheio de bebida, uísque mesmo. Não é pra levar esses uísque aí batizado não, leva uísque mesmo. Green Label, Green Label, Blue Label, leva essa porra toda, vambora. Leva essa porra toda, tudo de Blue Label. Carro cheio de piranha, Cerato sem placa. Ah, não emplacou por quê? Foda-se, não quis emplacar. É parado na blitz, mas não emplacou por quê? Tem 15 dias pra emplacar. Não emplaquei essa porra não, foda-se. Polícia Civil, DRF. O amigo, não, não vai lá, tá tranquilo. Já que é Charlie, mete o pé. E que se foda, irmão. Mete um filho fora do casamento, paga uma PA. Bum, já vem descontando no contra-cheque. Aí já virou polícia de verdade. Aí fodeu, mano. Aí é só virar pra galera mesmo. Mete aquele cordão de ouro. Vai, mete aquelas três pistolas na cintura, fica na delegacia. Aquele carregador adaptado de 40, porra, de 40 tiros, pra dar uma gargalhada bonita quando tiver na operação, porra, e que se foda. Tiver na delegacia, a camisa não dá nem da camisa. Tem que comprar a camisa extra G, pra botar as três pistolas na cintura. Andar com três, mano. Delegado vai te olhar, caralho, tu espetou brabo. Tu espetou brabo mesmo, tu é brabo. Tu espetou brabo. Porra, ando com três pistolas na cintura. Na hora de cautelar, cautela as três. Pra nego ver que tu é brabo. Chega no clareou, cautela, quero cautelar as três, irmão. Tu é brabo. Porra, mas é frio, caralho, meu irmão, foda-se. Polícia Civil, DRF, cautela essa porra aí, meu irmão. E cautela as três, e que se foda. E depois chega no Valqueiro ali na roda de samba também, cautela as três. E chega com o Cerato sem placa. Cheio de bebida, cheio de piranha, que se foda, meu irmão. Que se foda essa porra toda. Que se foda, curti a vida, estudei pra caralho, meu irmão. Mas não tomar no cu, rapaz, não fode. Quem manda nessa porra é a gente, DRF, porra, não fode. Estudei pra caralho, me fudi pra caralho, passei de terceira. E que se foda, meu irmão. Tem que zoar mesmo essa porra toda. Ah, todo mundo tomar no cu, rapaz. Polícia, porra. Polícia pode tudo, irmão. Ah, tomar no cu, rapaz. É essa porra mesmo. A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito bem, Vilma. Onde é que está? Onde está o quê, Fred? Meu chapéu do clube. Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfalos. Está começando Sociedade Primitiva com Hernani Carreira. Salve, salve, confraria. Hoje vamos fazer aí a segunda parte do programa de e-mails. Este programa já foi feito, mas deu errado. A entrevista não deu certo e o programa aqui deu um crashou. E eu perdi tudo, tá? Eu já tinha gravado com o Emerson do podcast Retrocesso. Inclusive vai vir um programa com ele aí. Hoje as músicas que vão tocar entre os e-mails é a banda Ritos de Passagem. O link está na descrição e a banda já acabou. Quem enviou essas músicas para mim foi um rapaz, que eu vou preservar o anonimato dele, porque eu não sei se gostaria de que eu fale aqui. Mas a banda já acabou, é uma banda de estilo, lembra um pouco aquele new metal, que veio ali nos anos 2000, é uma banda muito boa. Eu tenho certeza que os ouvintes vão gostar, tá? Ritos de Passagem. Antes de ler os e-mails, hoje, cara, hoje eu tô numa vibe muito ruim. E hoje eu tô numa vibe ruim e pesada, porque hoje eu saí do... Já faz alguns dias que eu tô muito nervoso, muito ansioso, muito triste. Nervoso, raiva, Nossa, tô numa coisa muito pesada. E eu saí do trabalho com vontade de chorar, desesperadora, cara. Encostei num lugar pra jantar. Encostei num barzinho pra jantar. Aí eu sentei e... Caramba, eu comecei a chorar. O choro veio igual vômito. Sabe quando o choro vem igual vômito, que você não segura ele? Nossa, destampei a chorar, chorar, chorar, chorar. Passei a mão no celular, já liguei pra minha mãe também, já comecei a falar um monte de coisa, comecei a falar as verdades, tudo. Comecei a perguntar pra ela por que que ela fudeu minha cabeça desse jeito, entendeu? Ela começou a querer falar que não, que a culpa de tudo é minha mesmo. Eu falei, não, mas é mesmo, não tô dizendo que a culpa não é minha não, mas... Por que você fez essas coisas, cara? Sabe? Por que quando eu resolvi estudar, por que eu resolvi as coisas, por que vocês vão falar, ó, vai lá, faz... E aí eu comecei a soltar, mas também, lógico, vai ter ouvinte que vai dizer, eu tô errado também. Eu tava desesperado, gente. Estampei a chorar, cara. Puta que pariu, cara. Fudeu tudo, cara. Nossa, ouvinte, fudeu tudo. Fudeu tudo porque é o seguinte, é minha vida, cara. Tô com 25 anos, esse ano eu vou fazer 26. Cara, eu só entrei em furada, cara. Acabei com a minha vida, detonei tudo, cara. Fumei, eu tenho asma, não podia fumar. Só me envolvi com pessoas bosta. Entendeu? Estraguei minha vida em todas as instâncias possíveis. O que eu fiz com a minha vida, cara? Vocês aí que escutam Sociedade Primitiva, tem hora que vocês ficam também nessa? Nessa vibe que eu tô agora? De ficar pensando o que você fez com a sua vida, cara. Eu tô nessa vibe agora, entendeu? Tava pensando o que eu fiz com a minha vida, cara. Que porra que eu fiz com a minha vida, cara. Os cursos que eu fiz, fudi tudo. As escolhas erradas. As relações ruins. Tudo que eu pude fazer de errado eu fiz, cara. Em todas as instâncias possíveis. E aí eu fico pensando, cara, que cagada que eu fui fazer com a minha vida, cara. E aí eu fico pensando, ouvinte, que... Tipo assim, vamos supor, lá em casa já era zona mesmo, entendeu? Então já começou amaldiçoado de lá. Aí de lá já fui fazendo cagada por aí. Eu fico pensando o seguinte, não tem mais como consertar. É daqui pra frente. Porque não tem mais como voltar, não tem mais como corrigir. Aí se é só daqui pra frente, então quer dizer o seguinte, que a tendência daqui pra frente é só ribanceira abaixo, cara. E aí dá um desespero em mim, aí que vem essa vontade de chorar, desesperador, cara. Porque eu já vi que eu já fudi a minha vida inteira, cara, não tem mais volta. E aí eu fico pensando, como seria o Hernani que nascesse numa família normal, que tivesse uma vida normal, que tivesse uma cabeça normal, não essa cabeça doente que eu tenho. Essa cabeça que é um vazio existencial e é conspiração e é autossabotagem o dia inteiro, cara. Minha cabeça me autossabotando o dia inteiro, cara. Minha cabeça não para. Minha cabeça, eu tô trabalhando, ela tá me dando chicotada. Lembrando de momentos merda. Eu não tenho controle nenhum sobre meus pensamentos. Entendeu? Vazio. Aí vem aquelas lembranças ruins que dá um desespero. Aí eu tento tirar a lembrança, só que eu não consigo controlar. Nossa, uma coisa... muito ruim. Então eu fico pensando o seguinte, eu já fudi a minha vida inteira. Já fudi o meu futuro inteiro. Não tem mais volta. As cagadas que eu fiz já era, cara. Não tem mais como corrigir. E tudo me dá um desespero, cara. Um desespero. Uma vontade de chorar, rapaz. Um desespero misturado com... uma coisa muito pesada, muito ruim, cara. Aí eu saí do trabalho hoje, encostei no boteco, na mesa do boteco mesmo, já comecei a chorar sem parar, cara. E não era choro assim pra uma coisa assim, ah, morreu uma coisa, não, não. Aí foi até curioso, porque eu tentei inventar um motivo pra aquele choro. Mas eu até falei, eu inventei um motivo fictício, mas não tinha motivo. Aí eu comecei a chorar na mesa do boteco. Comecei a chorar, chorar, chorar, chorar. Aí passei a mão no telefone, já liguei pra minha mãe e falei, puta que pariu, cara. Por que que você me praguejou a vida inteira, cara? Por que que só o filho dos outros tem valor? Por que que... Cara, por que que você fez isso comigo, cara? Olha o doente que você fez eu virar. Aí ela começa, não, mas você só pensa no passado. O que importa é o futuro. Ela não entende, cara. Ela não entende que não tem mais volta. Não tem mais volta, ouvinte. E não é, eu, às vezes vai ter ouvinte que vai achar assim, ah, o Hernan tá falando isso porque ele é vitimista. Não, não, não, não, não. Tudo bem. Já aceitei meu destino. Eu já entendi as coisas. Já entendi que numa escala de 0 a 10 eu vou ser um nota 5,5, 6. Já entendi. Tudo bem. Da 6, não. 6 assim, ó. Se suar muita camiseta, viu? Muito. Então tudo bem, não tem problema. Não tem problema, não tem problema. Eu só quero... E outra coisa. E outra coisa. Vou mais além. Eu quero ter o direito de chorar. Eu quero ter o direito de... Não, eu sei que o homem não chora. Já antes que vai vir ouvinte aí. Mas, assim, no meu íntimo, eu tenho o direito de chorar. No meu íntimo, eu tenho o direito de me lamentar. Porque é o seguinte. No outro dia, eu tenho que acordar cedo. Eu tenho que trabalhar. Eu tenho que estudar. E outra coisa. Ninguém vai ligar pra mim. Então, pelo menos no meu íntimo, eu tenho o direito de fraquejar. Na sociedade, o homem... A mulher pode fraquejar. Né? É normal que a mulher fraqueje. O homem não pode fraquejar. Você que é homem, que tá escutando o programa, você sabe disso. Então deixa eu no meu íntimo me lamentar. É o único, é o meu prêmio de consolação. Não tem mais nada. Acabou. A grana que eu podia ter juntado até aqui, eu enfiei no rabo de duas vagabundas. Fora as outras aí que não foram compromisso sério. Mas essas duas vagabundas aí tomaram tudo. Faculdade, recomecei agora minha vida. Financeiro, recomecei agora minha vida. Tô fudido, raspando o cu com a unha. Então, quer dizer o seguinte, já fudi tudo, cara. Agora eu tô... a vida que um cara de 18 anos tá começando... Não, uma vida que um cara de 17 anos tá começando hoje na faculdade, eu tô recomeçando com 25, cara. Então já era, cara. Não dá mais pra acompanhar, cara. Não dá. Vou seguir, se Deus quiser. Beleza. Mas já era, cara. Minha cabeça, por exemplo, já estragaram. Esses anos morando naquela casa, com aquele inferno de gritaria e de baixaria e de brigaria e de perseguição, já fudeu minha cabeça, cara. Não dá. Cara, eu não consigo mais voltar ao normal. E eu me sinto ilhado na sociedade, porque eu não consigo me encaixar em porra nenhuma da sociedade. Se tem uma festa, eu não consigo me encaixar. Se tem uma coisa, eu consigo assim, fingir que eu me encaixo. Isso eu consigo, ouvinte. E você que tá me escutando também consegue. Se você quiser fingir que você se encaixa, você consegue, ué. Lógico que você consegue. Fingir. Mas autenticamente, de coração, você não se encaixa. Eu acho que não. Geralmente quem escuta esse programa aqui tem uma cabeça, essa cabeça estranha nossa, que eu não sei o que que é. A gente não se encaixa no mundo, cara. Como é que pode, cara? O mundo não... Parece que a gente não consegue viver, entendeu? E a gente vive meio que como espiões nesse mundo. Porque a gente tá vendo ele. Mas a gente não tá participando dele. Então a gente fica só olhando de longe, cara. É uma grande loucura. Já era, cara. Mas tá tudo bem, ouvinte. Não precisa ficar preocupado, não. Tá tudo bem. Só que já era. Minha vez foi. Desejo melhor sorte aí aos que estiverem ouvindo. E vamos ler os e-mails, né? Solta aí, ritos de passagem. Pra você, ninguém vem ao mundo a passeio. Vamos aqui ao primeiro e-mail. Weverson. Gosto muito do seu canal, mas pelo amor de Deus, pare de ser tão altruísta pelo seu próprio bem. É, isso é um bom conselho, muito obrigado. Andei ajudando aí pessoas que cuspiram na minha cara, acabaram comigo. Isso é mais uma coisa que eu fico pensando nesses dias, igual hoje que a gente fica pensando. Quanta gente eu ajudei nessa vida e fui cuspido, hein, cara? Quanta e quanta gente. Só apunhalado pelas costas. Só maldade. Pode ajudar ninguém. Minha última ajuda aí resultou naquilo lá, naquele nervoso que vocês viram lá no programa de Vingança. Vingança 2. O cara... As pessoas quase me deixaram de cama. Eles estão quase me enlouquecendo. Estão quase me enlouquecendo. Esse povo mesmo. Não, quase me enlouquecendo, tô forçando a barra, pra ser justo aqui. Mas eles me fizeram muito mal, cara. Deixaram. Quem me conhece aí, quem conversa comigo aí diariamente, sabe que eu fiquei muito mal. Esses caras me enlouqueceram, cara. Esses caras aí. Me enlouqueceram. São, assim, pessoas. É uma pessoa em específico, tá? Uma pessoa em específico. A outra pessoa também, mas é uma pessoa em específico, assim, que é desprovido de caráter, entendeu? É desprovido de noção cívica. Não tem noção cívica. Não consegue viver em sociedade. Tem que viver ilhado. Ilhado não no sentido que eu disse agora aqui. Tem que viver, assim, isolado. Esse é o termo certo. Isolado. Ele não consegue viver em sociedade, entendeu? Tem gente que não tá preparada, assim. Não dizendo que eu esteja preparado, que eu não sirvo viver em sociedade também, viu? Eu sou um cara, assim, mentalmente desqualificado. Eu também não sirvo, não. Mas esse cara, ele não tem noção cívica. Ele tem atitude de moleque. É isso que tava me deixando doente, entendeu, ouvinte? É esse ponto que tava me deixando doente. É pessoa com atitude de moleque, de frangão. Esse é o termo, frangão. Moleque. Então, essa pessoa tava me enlouquecendo, realmente. Então eu agradeço o seu conselho, Everton. E é isso, cara. As cagadas que eu vou fazendo aí, ficou de bondade. Espero que seja a última vez, cara. Espero do fundo do meu coração. Deus é testemunho em quanto de gente eu ajudei na vida. Resultado. Agora eu quase fiquei insano. Quase perdi os parafusos. Quase mexi com coisa que vocês nem imaginam, que vai aparecer lá no Datena. Então, assim, realmente é um bom conselho. Tem que parar de ajudar mesmo, viu, Everson? Obrigado aí pelo seu conselho. E-mail meio grandinho sobre aquele caso. Fala, Hernani. Ó, o Matheus, grande Matheusão. Um abraço, Matheus. Conto por esse e-mail um acontecimento que mudou a minha vida. Imagino que muitos jovens daqui têm problema com os pais. Comigo não é diferente. Desde criança, eu e meu pai não nos dávamos muito bem. Ele costumava me desrespeitar e menosprezar. E eu acabei crescendo com uma certa raiva dele por isso. Ao longo de uma infância de humilhações, mas com uma certa apatia, eu mantive o respeito e uma certa admiração por ele. Foi assim por vários anos, eu não dando muita brecha para ele entrar na minha vida, sendo monossilábico, mas ao mesmo tempo amando do meu jeito e ele tentando ser meu amigo. Então tá bom, vocês estão entendendo, gente. Ele tinha problema com o pai na infância, vamos ver. De um tempo pra cá, desenvolvi o costume de raspar a cabeça, não por eu ser skinhead ou qualquer coisa assim, apesar que todo mundo sempre insiste que seja por isso, por eu ser muito branco, mas simplesmente por desapego à vaidade, já que o cabelo muitas vezes representa a beleza. Quero deixar aí registrado, eu tinha prometido que eu ia raspar a cabeça, e eu vou raspar. Eu vou doar o meu cabelo pro Graak, pras crianças lá que precisam de peruca. Só que no momento eu não tô podendo não, porque... É xota, né, meus amigos? Xota. É só essas quatro letrinhas aí. Mas em breve eu vou raspar, eu vou filmar e botar no YouTube. Pra vocês verem. Não, assim, vocês veem assim que é legal, cara. Raspa a cabeça aí, quem estiver ouvindo. De vez em quando, raspa a barba, deixa a cara lisa. Só pra zoar, sei lá. É igual o cara falou aqui, é bom pra você desprender um pouco da vaidade, cara. É, raspa tudo aí. Raspa, passa na... Eu só não passo zero, porque eu tenho medo de o cabelo nascer ruim. Porque o povo diz que quando passa na zero, o cabelo nasce ruim. E eu vi um rapaz lá em Minas que raspou e o cabelo começou a nascer encaracolado. Por isso que eu não raspo na zero. Eu sempre raspo na 1 ou 1,5. Às vezes 2. Eu gostaria de entrar mais em detalhes sobre o meu pensamento. Mas não é esse o foco do e-mail. Por ser mais barato cortar o cabelo em casa, meu pai pediu que eu emprestasse a máquina. E assim que ele terminou de cortar, percebi que havia algumas manchas em sua cabeça. Hipocondríaco, como sempre, pesquisei no Google o que poderia ser e não deu outra. Cada página que eu clicava era câncer, câncer, câncer. Não gosto de falar essa palavra, cara. Eu sou... Essa palavra e o contrário de graça. Essa do contrário de graça, quem me ensinou foi uma curandeira em Minas. Dona Elvira, até vou dizer. Finada Dona Elvira, que descansa em paz. Ela falou que quando você diz o contrário de graça, você atrai uma coisa muito ruim. É foda. Eu sou todo cheio de... Nossa senhora, tá vendo? Eu não tenho como ser normal, cara. Olha pra vocês verem, ouvinte. Eu sou cheio de mania, conspiração. Eu tô desconfiado que a Terra é plana. Eu sou todo fodido mental, cara. Cheio de mágoa. Eu sou pura mágoa, cara. Eu sou puro ressentimento, cara. Não tem como eu viver uma vida normal. Trocando ideia com você na moral, entendeu? Não precisa também... Ah, o Hernan fazendo de coitado. Não, eu tô trocando ideia. Aqui é o meu canto que eu posso trocar ideia com os ouvintes. Aqui é o nosso clube, que a gente pode ser nós mesmo, entendeu? Lá no mundão, a gente tem que fingir que a gente é Rambo, que a gente é He-Man, o mundo corporativo, você tem que ser proativo, você tem que ser criativo e blá blá blá. Eu quero que se foda tudo isso, cara. Eu só simulo um bonecão lá e aqui eu sou de verdade, cara. É o único lugar que eu posso ter pra eu ser mesmo, eu mesmo, entendeu? Então é isso, cara. Eu quero. Enfim. Câncer. Eu comparava as manchas da cabeça dele com as imagens do Google e tinha certeza que eram iguais. Comecei a tremer, senti muita vontade de chorar. Pensei na minha relação com meu pai, de como eu nunca fui amigo dele, das tentativas dele de se aproximar e os meus recuos. Minha garganta deu um nó e eu não tinha a menor ideia do que fazer, além de mudar radicalmente meu comportamento com ele e apoiar no que estaria por vir. Então vocês estão entendendo, gente? O pai foi cortar o cabelo e ele viu que tinha sangue na lâmina. E ele desconfiou que fosse aquela doença, certo? Uma semana depois, o meu pai foi à UPA. O médico disse que não era nada demais e que ele poderia fazer uma cirurgia para remoção dessas manchas. Fiquei um pouco mais aliviado, porém, por experiências infelizes com médicos do UPA, não confiei no diagnóstico. Convenci o meu pai a procurar um dermatologista e ele foi. Graças a qualquer divindade, o acaso, o universo, sei lá, o dermatologista confirmou o diagnóstico do clínico da UPA. Então não era aquela doença. Desde então, venho sendo mais amigo do meu pai. Melhoramos nossa relação, me livrei dos antigos demônios que sem necessidade eu arrastava comigo. Como dizia aquele ditado, se não aprende pelo amor, aprende pela dor. Eu tive a sorte de aprender. Puta que pariu. Que e-mail foda. Foda. Parabéns, Matheus. Que e-mail foda. Muito foda. Esse foi um baita relato. Eu, por experiência própria, digo o seguinte. Fico pensando muito o dia que os meus pais partirem. Que eu gostaria de ter uma relação saudável. Já tentei explicar pra minha mãe 500 vezes que um dia ela vai partir e eu vou ficar com remorso. Porque o tempo que nós poderíamos ser mãe e filho em paz, ela perde assim com insanidades. Insanidades. Preocupada se eu tô ganhando 15 mil por mês. Se eu tenho que ganhar. Eu tenho que ter um carro de último modelo. Ela tá preocupada com essas insanidades. Eu tô preocupado de dar um beijo, dar um abraço, de falar, pô. Vamos dar um passeio, uma coisa. E ela tá preocupada com essas loucuras ainda, entendeu? Agora tá menos, agora menos. Mas, então eu fico pensando que é muito triste, cara. É muito triste. Parabéns, Matheus. Parabéns. Você me superou mil vezes, porque eu não consegui. Não, mentira. Com a minha mãe a relação tá muito melhor. E com meu pai, a relação é aquela lá. É o que dá. Ele me liga uma vez por ano. Eu acho estranho isso. É um amor esquisito. Aí vem o povo da rua, mas é amor, mano. Amor estranho. Muito esquisito de entender. Próximo e-mail. O que devo fazer? Não fala meu nome. Vou ser sucinto, Hernani. Eu só fico em casa. Nossa, esse português aqui, meu amigo. Eu só fico em casa. Não porque quero. Ela escreveu N porque quero. Porra, ouvinte. Obrigado por ter mandado e-mail, cara. Mas foda, hein, cara. Porra. Eu só fico em casa, hein. Não porque quero, gostaria muito de dar uma volta, mas até esse simples ato é motivo de briga. Minha mãe não deixa eu sair de casa. O motivo eu não entendo, pois nunca dei trabalho. Ou desobedeci suas ordens. Minha rotina é escola, casa, escola. Tudo regado a gritaria, ou dos colegas da escola, ou de briga em casa. O que me resta é ficar no quarto, desenhar, mexer na internet. Essa rotina está me corroendo ao ponto de eu do nada começar a gritar e esmurrar a parede. Eu entendo você. Ou chorar imaginando eu indo lá fora, como seria bom. Acho que esse isolamento está me deixando com alguma perturbação mental. Já tentei conversar com meus pais, mas sempre termina em briga. O discurso da minha mãe dizendo como mil e uma coisa nada a ver com o assunto. Tipo, sempre jogar na minha cara que ela tenta que ela toma um monte de remédios. O que eu devo fazer? Obrigado, Hernani. Seu podcast tem sido uma grande companhia para mim. Obrigado. Olha, sua mãe apresenta traços de narcisismo. Pesquisa mãe narcisista. Ela tem traços de mãe narcisista. A mãe narcisista quer tomar o controle do filho. A mãe narcisista, ela tem várias características aí que você teria que ver. É, ela quer tomar o controle da vida do filho. Ela quer competir com o filho. Ela quer decidir as coisas pro filho, entendeu? Isso aí, sua mãe tem características de mãe narcisista. E o seu problema é o seguinte. Sua mãe não vai mudar com a idade que ela tem. É você que tem que pegar os paninhos de bunda seu e vazar fora. Então, se você tá na escola ainda, você fica quietinho, porque a escola é bosta mesmo. Eu passei o ensino médio de merda, os ouvintes também, porque eu já ouvi relatos dos ouvintes. Junta os seus paninhos de bunda aí e vaza fora, cara, em breve. É, porque seja fazer uma faculdade, sei lá o que você vai fazer. É isso, cara. Não tenho mais nada pra te dizer. Espero que as palavras aí ajudem. Saudações, Hernani. Como está indo sua semana? Olha, cara, hoje é segunda-feira. Tá um porre do caralho. Hoje foi um dia do caralho. Mas a semana passada foi boa. Aliás, você me perguntou como é que foi minha semana. A semana passada tava excelente. Aconteceu uma cagada no final. Eu contei até no Facebook, hein. Em resumo, o meu cachorro, levei meu cachorro pra passear aqui numa rua aqui perto. O cachorro avançou num rapaz da bicicleta. Eu fiquei puto com o cachorro avançar no rapaz da bicicleta e fiquei preocupado. Catei o cachorro e dei 3 chineladas na bunda dele. Na bunda do cachorro. Pá, pá, pá. Beleza. O cachorro chorou. Cara, nisso uma mongoloide lá do outro lado da rua começa a gritar. Babá! Mulher é irresponsável, né, cara? Mulher pode fazer o que ela quiser, porque ninguém vai bater nela. É, se a lei apertar pro lado dela, ela pode alegar problema mental. Ou ela pode alegar estupro, abuso. Então a mulher, ela tá blindada. Então ela pode fazer o que ela quiser, cara. Tá uma maravilha essa farra aí. Ah, a mongoloide começa a gritar. Que absurdo! Ele espanca animal! Cara, dei 3 chineladas na bunda do meu cachorro. E meu cachorro é tratado igual um rei, cara. Em vez da mongol preocupar com cachorro de rua, mas isso você não quer, né? Pegar cachorro de rua e enfiar dentro da casa, você não quer, né? Igual eu que peguei água, comida e levar pro cachorro de rua, você não quer, né, ô filha da puta? Porque isso não dá status. Começou a gritar lá. Ah, ele tá batendo animal, que absurdo. Começou a juntar popular. E começou a juntar. Ah lá, gente, ele espanca animal. Cara, quando eu me dei conta, eu tava cercado de gente. Nego querendo dar em mim. Juntou 5 camaradas falando assim. Não, então se você gosta de bater em cachorro, vem bater em mim. Eu catei o cachorro e fui saindo de fino. Passei na frente de um boteco que eu frequento. O dono do boteco mesmo confirmou, cara, que... Falou, não, mas o rapaz é bom, que isso? O cachorro é muito bem tratado. Mas na hora lá ninguém me defendeu, todo mundo pipocou. Quer dizer, quase apanhei de popular na rua, cara. Olha que absurdo, ouvinte. Eu que sou um cara trabalhador, cara, o cachorro tem tudo. Esse quer preocupar com o cachorro que tem tudo, que levou 3 tapas na bunda e levou mesmo. E outra coisa, se quiser deixar registrado aí, se ele avançar em outra pessoa... Eu dou mais três palmadas na bunda dele pra ele aprender assim. Porque não pode. Porque numa escala de importância, o ser humano é mais importante que o animal. O cachorro não pode avançar num ser humano, gente. Para de loucura. E outra coisa, esse cachorro tem tudo. Tem vacina, tem comida, tem cama. Vai cuidar de cachorro que não tem nada, gente. Enfim, você me perguntou como é que foi minha semana, tá a sua resposta aí. E a semana aqui começou do caralho, tá? Mas tenho fé em Deus que vai melhorar. Hoje, inclusive, eu dei uma estourada no trabalho, meu amigo. Nossa senhora. Amanhã eu vou até conversar lá, porque... Que estourada. Saudações, Hernani. Como está indo sua semana? Quero te pedir uma ajuda em relação com a minha situação atual. Esses últimos 3 anos, desde que eu completei o ensino médio, estão sendo os mais solitários da minha vida. Parei de estudar e a última coisa que eu faço do dia é escutar... E a única coisa que eu faço do dia é escutar música e um ou outro podcast. Me exercitar, além de jogar bastante Mario Kart. Cuidado. Muito cuidado. Essa história de tirar o ensino médio e falar assim, eu vou descansar... O cara começa falando que vai descansar 1 ano, quando ele vai ver já tá 5, 6. Eu tenho um primo que ficou mais ou menos uns 5 anos parado. Pra voltar foi muito difícil, voltar ao pique. Entrou em depressão. Eu tenho um conhecido em Minas que fez esse negócio seu aí. Ficou uns 7, 8 anos parado. Então, quando você tira o ensino médio, você fala que vai descansar. Eu conheço muita gente que faz isso, né? Ah, vou tirar 1 ano pra descansar. Cuidado, hein? Cuidado. Estando tanto tempo sozinho, eu literalmente desaprendi a falar e a interagir com as pessoas. Eu sei que como é que é, mas isso dá pra resolver, calma. Eu literalmente travo por 1,5 segundos enquanto estou falando e gaguejo bastante. Então, isso aí é característica de falta de prática mesmo. Quando você voltar a conversar, você pega os traquejos de novo. Isso aí é natural, pode ficar tranquilo, pode confiar. Mas tem que querer, né, cara? Você tem que ter vontade. Acontece que as pessoas não têm muita paciência quando você fala feito um retardado. É, mas mais ou menos. Tento dar bom dia para todas as pessoas e elas são bem recíprocas nesse sentido. Mas é só eu abrir a boca por 1 minuto que elas desistem e nem me cumprimentam mais. Vai praticando. Vai praticando, praticando, praticando, praticando, que uma hora chega lá. Isso não é... Pode confiar. E esse problema seu aí tem solução. E esse aí tem. Todos meus amigos pararam de falar comigo pelo tempo. Meus primos parecem que moram em outra cidade, pois nunca mostram interesse em falar comigo. Quando estou... falam comigo mesmo quando eu ligo pra eles. E os meus irmãos parecem... E os meus irmãos estão ocupados com os problemas deles. E sempre que podem, eles saem de casa. Isso é uma coisa que me deixa triste, porque eu ligo pra minha família, parece que minha família não caga e anda pra mim, cara. Tem um primo aí que eu ligo sempre, agora eu percebi que ele tá cagando e andando pra mim. Eu tô desconfiado que os meus primos pararam de falar comigo de política, porque eles são Lula e eu vou votar no Bolsonaro. Eu tô desconfiado que eles tão puto comigo de política. E se for por causa disso, puta que pariu, cara. Vocês acham que Lula, Bolsonaro, Marina Silva, vocês acham que esse povo aí vai estar preocupado com a... Com família? Puta que pariu. Se for por causa do que eu tô desconfiado aí... Aí nem precisa também. Foda-se também. Mas eu gosto muito dos meus parentes, cara. Eu sou mulher de bandido. Eu gosto de amigo que parou de falar comigo. Eu sou doente, cara. Eu sou doente por causa da cagada toda que aconteceu na cabeça. Né? Essa cagada na cabeça que foi feita minha. Aí você vira um carentão de bosta igual eu. Minha pergunta pra você é... Como você consegue ser tão carismático? Pratica. Eu também era secão igual você. E quando eu era mais novo, eu não gostava nem de cumprimentar e nem de olhar no olho das pessoas. Fui praticando, treinando e consegui. Você parece ser o cara que faz amigos muito facilmente. Colega, sim, amigo. Amigo, nesse momento, eu acho que eu não tenho nenhum, cara. Só na internet aí, mas a internet não vale, né? Amigo, amigo nenhum. Colega, tem alguns aí. Famoso amigo da cervejinha. Amigo da cervejinha, a gente sempre tem, né? E olha lá, porque o último aí que eu liguei pra jogar um médico comigo e tomar uma cerveja, o cara pipocou. E já teve vários casos amorosos. Já também, se você praticar, você consegue. Só que você tem que ter tempo e dinheiro, por exemplo. Você tá 3 anos parado, aí fica difícil, né, filho? Como é que você vai pagar um motel? Como é que você vai pagar um restaurante? Sou completamente sem graça. E isso dá pra praticar. Isso aqui é uma coisa legal. Busque hobbies. Busque hobbies, cara. Hobby é uma coisa que começa a agregar na sua personalidade. Seja um hobby de um parkour, um jogo, mas não um jogo virtual. Um jogo assim que você tem um xadrez que você tem que ir na biblioteca, você monta. Aí você vai começar o hobby de querer ter o tabuleiro mais legal, entendeu? Melhorar seu tabuleiro. É uma coisa legal, cara. Eu recomendo pra você. Hobby é uma coisa sensacional. Eu tô me descobrindo. Eu tô fazendo um hobby aí que tá sendo delicioso. Não sei se eu posso até dizer pra vocês. Eu estou num hobby aí de mágica. Fazer mágica. Como é legal, gente. Você faz as pessoas rirem, você faz as pessoas ficarem espantadas. Mágica é bom pra chavecar. Mágica é bom pra conhecer gente. Mágica é um negócio assim que tá sendo um hobby delicioso. Estou me divertindo muito. Entendeu? E é muito legal. Outro hobby que eu tinha, mas bem de levinho, assim, bem levinho mesmo, era o Magic. Mas o povo que joga Magic é babaca demais, não tem condição. É uns nerdão arrogante, é uns nerd. O cara não tem mué, o cara não tem nada. Tudo que ele tem é aquele jogo do baralho lá, do Magic. Aí ele tem que ser babaca no jogo, entendeu? Aí ele tem que... o cara aparece pra jogar, ele tem que ser babaca. Aí os decks, é tudo chato, tudo chato. Só bom Magic é bom você montar o baralho e jogar com os amigos, aí é legal. Todas as minhas relações nunca passam do nível superficial. Este é o mundo que você vive, cara. Parabéns. Busque aí. Os amores líquidos. É tudo superficial. Essa agora é. Essa. Eu tava pensando isso hoje. Nós nascemos numa época amaldiçoada. Não amaldiçoada, sim, é. Porque hoje em dia casar não presta. O que uma mulher pode te oferecer? Sexo. Hoje em dia é tudo bem. Sexo é assim. Comida, elas não sabem cozinhar. Carinho, pra elas isso é submissão. Isso aí não pode. Então, nós nascemos numa geração superficial, cara. É isso aí. Demos azar. Fazer o quê? E as pessoas tendem a não gostar de mim por causa do meu jeito de ser. Isso é impressão da sua cabeça. A gente sempre acha que as pessoas não gostam. Tem alguma dica ou conselho pra me dar? Bom, já te dei todos que eu podia, cara. Pratica. Vai a fundo disso aí. Mete a cara. O que mais? Busque hobbies. Leia aquele Pickup Artist, mas sem bitolar. Mas leia ele, que ele é importante. Ele me ajudou, vai te ajudar também. E prática. É este meu conselho pra você. Posso pedir uma música pra tocar? People Are Strange do The Doors combina perfeitamente com o tema do meu e-mail. Vai estar tocando aí de fundo. Abraço. Vaga para estágio remunerado. Como vocês sabem, ouvintes, eu faço uma faculdade. E eu achei esse meio interessante. Guardei ele para ler para vocês. Só para vocês verem um pouquinho. Recebi uma proposta de estágio. Veja bem, ouvintes. Isso é só para vocês refletirem só. Cada um tira suas conclusões aí. Prezados alunos, boa tarde. Foi cadastrado em nosso site uma vaga de estágio de parará parará, segue abaixo. Estágio de parará parará, bairro parará parará, São Paulo. Bolsa auxílio, R$1.000. Benefícios, vale transporte. Já começou mal. O vale transporte é obrigatório, não é benefício. Benefício é você dar um plano de saúde, é você dar uma refeição, é você dar um desconto. O benefício deles é o vale transporte e a bolsa auxílio R$1.000. Descrição: prestar apoio ao profissional, auxiliar o atendimento, auxiliar, acompanhar o titular, elaborar, tal. Requisitos: inglês avançado, diferencial, ter feito uma viagem internacional. Cara, você quer pagar R$1.000 pra um cara e pedir viagem internacional, cara? Cara, o mercado de trabalho tá completamente insano, cara. Exigências insanas. Vocês estão fora da realidade, cara. Vocês estão malucos. E eu não quero participar dessa merda, não, cara. Não quero mesmo, cara. Porque vocês vão enlouquecer as pessoas, cara, com essa merda aí. Vocês vão deixar as pessoas doentes, cara, de cama. Que o cara, ele vai tentando. Uma coisa que o Petri falou que é genial. O Petri falou isso, eu tenho que bater palma pra ele. Olha que inteligente que ele foi nisso aqui. Ele falou assim. Apesar de eu ter tido uns negócios aí com ele, mas tudo bem. Mas ele falou um negócio que é genial. Ele falou o seguinte: quando o Google e a banquinha do seu Zé exigem o mesmo tipo de profissional, tem alguma coisa errada com o mercado de trabalho. Porque todo mundo quer um cara proativo, um cara graduado, um cara não sei o que, o cara tem que ter interesse e tal. Quer dizer, todo mundo quer o mesmo tipo de profissional com exigências insanas. É, aquela hipocrisia do caralho, entendeu? Então vá a merda pra vocês também, viu? Quando o perigo é a única opção, na esquina onde a sua alma se perdeu, revoluções por minuto em descompasso, com a vontade de viver. Longe, gira atenção nesse jogo marcado, não fique parado, nem ponha seu sonho de lado. Para escanteio, pois viver não é passeio, não se trata de ser o primeiro a ficar na pista. Insista, pois em toda grande chegada existe um ponto de partida. Vitória sem lutar, depois da curva, aqui se acelera. Escolha entre estar vivo, nem isso não adianta tentar se esconder. E se a vida é mesmo um labirinto, o caminho a minha mente se esqueceu. Revoluções por minuto ou descompasso entre o ócio e a vontade de sumir. O mundo se for agarrando, travar sem andança na vida. Você é o maior responsável, você no compasso. Nada é por acaso, não vá se perder por aí procurando o sentido da vida. Te jogar aos lobos, volte líder ou morte. Vitória sem lutar, venha o que vier. Depois da curva, aqui se acelera. Minha grande desilusão amorosa. Olá, Hernani. Por favor, não fale meu nome. Primeiramente, quero agradecer pelo programa muito bom. Alta qualidade. Sou ouvinte desde os primeiros episódios. Acompanhe sua evolução e realmente você tem que continuar superando as dificuldades que possam aparecer na estrada. Muito obrigado. Bom, vamos lá. O assunto todo começou em 2009. Tinha meus 22 anos e estava estagiando pela faculdade. E desde os primeiros dias tinha uma menina que eu percebi que estava me dando mole. Ela era bem bonitinha e tal, mas era loirinha. E eu prefiro as morenas. Índias, sabe, morenas de cabelo longo? Essas eu me apaixono e foi o que aconteceu. Além dessa loirinha, além de ser loirinha, ela tinha um namorado, que era meu conhecido. Então um belo dia ela foi na minha casa para fumar uns banza. E eu não quis ficar com ela para evitar falatório, mantive a honra. Cara, uma menina com um namorado vai na casa do outro para fumar maconha, cara. Nós temos que fazer aí um mulheres para não casar dois e botar maconheira lá na lista, porque tá louco, cara. E nós vamos fazer um mulheres para não casar dois, viu? Em breve vai sair aí. Eu quero botar umas aí que mulher protetor dos animais. A mulher, você casa com ela, ela coloca 30 gatos e 35 cachorros pra morar no seu quintal. Dá uma fedentina de bosta, o dia inteiro você sentindo fedor de bosta, e ela atira, sua vida não tem mais paz. Então vamos fazer isso aí em breve, gravar aí. Mulheres para não casar, 2. Botar vegana, vai, você vai querer comer um bifão, ela vai implicar com você. protetor dos animais, vai ter cachorro andando pra sua casa, cagando na casa inteira. Você vai estar trepando com a sua mulher, vem com o cachorro por cima pra trepar em cima de você. Então vamos fazer isso em breve. Daí marcamos para ela levar uma amiga dela. E foi aí que ela me apresentou uma amiga morena, índia, linda. E eu me fudi no momento que eu olhei pra ela. Lá no fundo eu já sabia. Bom, ela tinha apenas 17 anos, era virgem e eu só tinha me relacionado e só tinha se relacionado com lésbicas teen. Nada demais. Ah, cara, aqui já tá cagada. Essas aí que banca de bissexual é tudo fria. Pula fora. Bom, eu fiz de tudo pra ficar com ela e não deu. Deixa eu dar uma olhada no bico aqui que eu tô com a boca seca. Peraí. Aliás, boca seca é um apelido pra cu. Você sabia, ouvinte? O programa de hoje tá muito chato, gente. Se tiver muito chato, vocês vão ter que ter paciência. Hoje eu não tô legal. Aí vai ter ouvinte puto comigo falando assim: ah, mas você tem que gravar quando tá bem. Só que se eu não gravar hoje, depois eu vou ficar com preguiça, entendeu? Assim, a vida é assim, ouvinte. Tem dia que você tá bem, tem dia que você não tá bem. Você concorda? Então é isso. Onde que eu parei aqui, gente? Ah, é aqui. Então, bom, eu fiz de tudo pra ficar com ela e não deu outra. Nós começamos a ficar e uns meses após nós fomos acampar pela primeira vez. Juntos, sabe? Montar nossa casinha, ficar do lado do rio, fumar uns banza e quem sabe poder tirar a virgindade dessa lindeza. E foi o que aconteceu. Nessa hora, eu vi que a única coisa que eu tinha nas mãos... Como é que é? Eu vi a coisa única que tinha nas mãos, sabe, um casal diferente de todos, eu ser o homem dela e fui tomado por essa sensação de merda. Avise os ouvintes, cuidado com isso, se acontecer com vocês, vocês vão se fuder muito, e vai mesmo, hein, e vai que você pega um cabinho de vassoura lá e senta nele sem vaselina, ainda usa de ainda põe uns cacos de vidro ainda colado no cabo. Foi isso, Hernani. Primeiro ano ótimo. Viagem, sexo maravilhoso. Fotos pro Facebook. Eu bancava a maioria das coisas no início. Sabe, ela vinha de uma comunidade aqui do Rio e eu tava ganhando um pouco melhor. Daí eu me formei na faculdade. Não, peraí. Ele tava ganhando melhor. E ela vinha da comunidade do Rio. Então eu me formei na faculdade e ela se matriculou na faculdade. E começou o curso. E assim o relacionamento seguiu. Eu vacilava um pouco, mas nada demais. Saía pra beber com os amigos escondido às vezes, mas ajudava ela na faculdade, levava de carro as aulas e ensinava inglês pra ela. Essa história vai terminar mal. Elas vêm, elas sugam tudo seu, quer ver? Comigo foi assim duas vezes, sugou tudo. Leva tudo embora. Só que as coisas começaram a mudar, mesmo eu levando ela pra viajar, fomos pra Bahia. Durante esses anos... Rock in Rio, só que nada disso parecia fazer mais efeito. Ouvinte, isso aqui é importante. Eu estava preso naquele ciclo em que nada que você faça agrada a mulher. E logo após eu iria saber o porquê. Nada que eu oferecia iria estar perto do que ela iria alcançar. Quem já viveu relacionamento sabe que... Caralho. O cachorro tá batendo pra entrar. Deixa eu abrir a porta pro cachorro. Pera aí, ouvinte. Ainda depois ainda vem nego dizer que eu maltrato animal, hein? Puta que pariu, hein? Então, como eu tava falando, gente, quem já viveu relacionamento sabe, gostaria até que comentasse aí, quem já viveu isso aí. Parece que chega numa fase que a mulher toma um asco do homem. Que tudo que você faça não resulta em alegria dela. Ela começa a tomar... Nada que você faça resolve. E tipo assim, vira um saco sem fundo que você começa a falar assim... Ah, então se eu levar ela pra passear mais, ela vai ficar mais feliz. Aí você leva, gasta, e não resolve. Você entendeu como é que é? É como se ela tomasse uma repulsa patológica contra você. Eu passei por isso. Eu sei. E eu já vi vários casais com isso. Casal onde a mulher tem... Começa a tomar raiva do cara. Eu já conheci casais, gente, que a mulher toma raiva. Tudo que o cara faz, a mulher vem em cima. Mas você não sabe fazer as coisas, você não sabe fazer nada direito. Eu já vi casal que a mulher tem nojo do homem, tem nojo de dar um beijo no cara. Conheço casais assim. Isso aí eu acho que é até uma coisa patológica. Porque o cara não fez nada, entendeu? O cara tá normal. O cara tá na vida dele normal, vai trabalhar e tal. Ela começa a tomar uma repulsa e nada que você faça resolve. Antes disso começar, você já tem que ter vazado, viu, Vinho? Se você estiver passando por isso aí, pula fora. Eu passei por isso, eu sei como é que é. A minha aqui já tomou uma raiva de mim. Não sei, cara. Uma raiva. Eu só trabalhava, não fazia porra nenhuma. Entendeu? Não comprei nada pra mim em 2 anos. Não comprei nada, cara. Não comprei uma camiseta pra mim. E ela tomou raiva de mim, cara. Então, assim, fica aí a lição pros ouvintes. Resumindo, Hernani, depois de 5 anos de relacionamento, eu já estava formado e ela também. Ela estava trabalhando numa grande seguradora multinacional, ganhando mais do que eu. Aqui é a cagada. Aqui está a cagada. Sempre que a mulher ganha mais que o homem, ela vai humilhar ele ou vai perder o tesão. Isso é explicado biologicamente porque ela sempre vai procurar o cara da camada de cima, nunca da camada de baixo. Isso é biológico. Ela quer sempre procurar o cara que vai cuidar da cria, o cara superior, nunca o beta. Então, quando você se meter numa dessa daqui, você vai começar a notar as famosas dores no sexo. Na hora que você vai transar, ah, tô com dor. Aí começa as humilhações, aí começa as coisas. Aqui está a cagada. E tem gente que acredita. E eu não acredito que tem como ficar com uma mulher que ganha mais que você. Minha opinião. Cada um tem direito a ter a sua aí. Se você que tá me ouvindo também não concordar, tudo bem. Aqui, o Sociedade Primitiva não é o programa da certeza. É o programa das perguntas. Aqui a gente pergunta. E aí a gente debate. Aqui é o nosso clube, cara. Aqui a gente pode falar o que a gente quiser. A gente pode debater o que a gente quiser. E aqui, no Sociedade Primitiva, é o nosso clube, cara. É onde a gente fica de boa. É onde a gente dá risada, a gente foda-se e volta pro mundo da hipocrisia, que é o mundo real, é o mundo da mentira. Esse é o mundo da mentira. E aqui é o mundo da verdade, mas não que aqui está a verdade universal. Aqui é o mundo que a gente pode perguntar o que a gente quiser. Pra mim, a mulher nunca pode ganhar mais que um homem num casal. Na época, eu tinha passado em um concurso público, emprego que estou até hoje. Então tinha emprego fixo e segurança. Mas isso parecia não agradá-la. Não, porque ela quer as fortes emoções, né, amigão? As fortes emoções. Estávamos na fase do sexo ruim. Eita, nós, hein? Eu bato... O que é? Eu bato o cruzamento e cabeceio, hein? Olha pra você ver. Eu acabei de falar e já veio. E ela chegou um belo dia que ela decidiu acabar com tudo e chegou e falou na lata que não queria mais. Eu ainda tentei, chorei muito. Entrei em profunda depressão, que me abala até hoje. Então vocês entenderam, ouvinte? Ele fez a vida da mulher. A mulher não tinha nada, vivia numa comunidade do Rio. Ele fez a vida dela, pagou a faculdade, levou na faculdade, ensinou inglês, fez a vida da mulher. Quando ela faz a vida, pé na bunda. Isso é o que está reservado para você, homem, que está me ouvindo, hein? Cuidado, hein? Muito cuidado, ouvinte. Muito cuidado. Vai vir um programa que nós fizemos aí. Eu com o Emerson, do Retrocesso Podcast. Que eu gravei com ele, sobre crescer na vida a dois. Você tem que tomar um cuidado com isso fudido. Às vezes você crescer na vida a dois, igual aquele Daniel do programa especial que eu gravei aí. O rapaz comprou o carro com o dinheiro dele, mas botou no nome dos dois porque o projeto era enriquecer junto. Ela pulou fora do projeto e ainda levou meio carro dele. Entendeu como é que é? É feia a coisa, ouvinte, é feia a coisa. Isso foi em 2014, estava com 27 anos, desgastado de um relacionamento fudido e com depressão. Ela com 22, ainda linda, logo após descobri que aquela amiga loirinha arrumou um gringo e ela já tem até green card. Uma outra amiga lésbica arrumou um espanhol otário que arrumou um outro para a FDP que eu investi 5 fucking anos da minha vida. Hoje ela mora na Europa, Espanha, Barcelona, vai para Amsterdã. Brinda com ele na França. Por favor, leia este e-mail. Demorei muito para ter coragem para escrever. Mostre para todos os seus ouvintes não caírem na mesma armadilha que eu. Me desculpe pelo e-mail enorme, mas eu resumi muita coisa. Abraço forte. Tamo junto na confraria. Um abraço, ouvinte. Muito obrigado pelo e-mail. O que eu tenho para dizer... E eu quero que os ouvintes prestem muita atenção. cuidado onde você investe o seu dinheiro, tempo e atenção. Não vou dizer não invista, mas evite investir em mulher. Aí pode ser que alguém venha dizer, ah, mas isso aí é amargura sua, ah, isso aí é misoginia. Não, tem uma explicação e eu vou te provar por que investir em mulher é um mau negócio. Vou te provar agora. Se eu pego e falo pra você, ouvinte, eu vou juntar 100 reais por 10 meses. No final dos 10 meses, juntando 100 reais, eu tenho que ter 1.000 reais. Não tem como variar. Você concorda, ouvinte? Eu pego 100 reais e enfio debaixo do meu colchão. Todo mês. Fup. Todo mês. No fim de 10 meses, eu tenho 1.000 reais. Você concorda com isso? Ninguém discorda aqui, né? Porque aqui não é o programa do Mobral. Aqui é um programa... Você faz a conta aí, burrão. Agora, se eu pego e invisto num ser humano, o ser humano, ele é impreciso. O ser humano, ele é impossível de se prever. Tem técnicas que você consegue tirar uma base, mais ou menos. Mas, tipo assim, por exemplo, se você ler os livros do Nessa Hans, você vai ter uma base de como a mulher vai agir. Mas você não tem como saber. Porque o ser humano, ele é impreciso. Não tem como. Quando você investe o seu dinheiro, tempo e atenção num ser impreciso, você está sujeito a sofrer o que o rapaz do e-mail sofreu. Então não invista, ou então evite, ou então invista, pode investir, mas invista com o risco calculado. Não fazendo igual eu, trouxa, igual eu, Hernani Carreira, trouxa, que investi todo o dinheiro, todo o tempo, toda a atenção, aí a mulher vaza, pronto, perde tudo, entendeu? Risco calculado, esse é o meu conselho que eu tenho pra você. Muito obrigado por ter mandado um e-mail. Doses mínimas nos comprimidos coloridos que prometem de volta o amor em alguns dias, em poucos dias. O que nos resta é ver o céu mudar de cor. Todo dia o mundo dá voltas. É numa delas que você se dá conta. Caiu na armadilha, bebeu da mentira, que até outro dia jurou nunca mais provar. Sem contradição, negar aquilo que é visível aos olhos e insuportável coração. Hoje é cego, escolher entre o que precisa ser feito, o que eles dizem que é correto. E no final, se tudo der certo, chegou a hora do acerto de contas. Não tenha pressa para ver se a sorte depor contra você. É isso aí. Vou comer uma batatinha aqui. Hoje tava em promoção. Batata Lay's no Tenda. Tava 5 pau. Eu mereço. É batata de boy? É. É caro pagar 5 reais uma batata? É. Mas eu mereço. Depois desse dia de merda que eu tive, eu mereço. Ah, vai tudo tomar no cu também. Tomar no cu, cara. A vida é foda, cara. Foda. E vamos pro próximo e-mail. Relato o conto da cripta. A menina e o castiçal. Oi, Hernani. Meu nome é João Henrique. Pode falar meu nome, foda-se. Tenho 25 anos, descobri seu canal este ano, amei principalmente por ele ajudar nós homens na nossa eterna fossa, e quero compartilhar um relato que aconteceu aos 19 anos com uma menina, com uma garota gamer de 16. Ai, ai, ai, garota gamer. Vocês estão vendo que devagarzinho nós estamos fazendo aqui a lista de mulheres para não casar dois? já foi maconheira, mulher bissexual, mulher que ganha mais que você e garota gamer. Devagarzinho, né? Fez a lista aqui nesse programa. Ai, ai, ai. Foi assim, eu costumava ser viciado em um jogo online bem famoso na época. Jogo online bom, vou recomendar pros ouvintes aí. Você sabe o primeiro MMORPG da história, qual que foi? Ultima Online. Eu joguei muito Ultima Online. E ano passado eu joguei Ultima Online e foi bem legal, cara. O jogo, ele é muito bonito. Até o Ultima Online, ele foi o primeiro jogo e ele é muito bonito. E ele é muito legal. A jogabilidade dele é maravilhosa. Você doma cavalo, doma dragão, monta nele, sai por aí. É muito legal. Uma curiosidade é que o ano passado eu joguei num fórum, num server internacional. Nem sabia que o Ultima Online ainda tinha jogador. E tem muito. Aí eu conheci um coreano que me apresentou uma banda punk coreana muito massa. E o coreano pegou e falou assim pra mim, nunca mais me esqueço. Olha que bobeira, eu lembro disso. Paciência, vocês ouvintes, tem que ter um pouquinho de paciência. Deixa eu falar minhas histórias aqui, deixa eu surtar aqui. O ano passado eu tava jogando, aí esse coreano pegou e falou assim, ouvinte. In Brazil, you have President Lula. Aí eu falei assim, não é Lula, não. É Lula. Aí falou assim, nossa. Aí ele falou em inglês lá, que o Lula é super bom. Eu falei, não, Lula é ladrão. Eu falei desse jeito, Lula é ladrão. Ele falou assim, what is ladrão? Aí eu falei, Chief, e coreano tem dificuldade pra falar essas coisas que a gente fala, ladrão, tal, Lula. Aí eu lembro que a gente ia matar uns bichos, aí quando a gente matava os bichos, ele vinha, Lula ladrão, Lula ladrão. Ai, ai, ai. Foi assim, eu costumava ser viciado em um jogo online bem famoso na época. Costumava ser solitário, jogar sozinho o dia inteiro, não diga tudo. Mas logo comecei a deixar a jogatina de lado, comecei a dar em cima das gurias do jogo e depois do trauma de ser rejeitado inúmeras vezes, de uma infeliz surpresa ao descobrir que uma bela delas tinha 3 pernas. Cara, jogo online, todo mundo que joga com mulher é homem, cara. Eu não acredito em nada daquilo. Finalmente encontrei uma japinha bacana e linda. No começo ela não me dava bola e até brigávamos. Mas depois de eu comprar um lindo presente para ela no jogo, do nada ela passou a me tratar melhor. Começou a me chamar de miguxo. Nossa, cara, não faça isso. Não pode, homem. Fiquei obcecado por ela. Ué, essa batata laser é gostosa, né, cara? Paguei 5 pau nela. Eu achei que... muito cara. Mas puta que pariu, que batata gostosa, Robert. Tem aquela batata do pote também. Ela é boa, aquela batata do pote lá, o Pringles. Mas aquela é batata de Ultra Boy, não é nem boy. Aquela é Ultra Boy, é Master Boy. Fiquei obcecado por ela. Esperava o dia todo para ela entrar no Face como um cachorrinho. Mas foi só isso mesmo. Ao longo de 5 meses fiquei só na Friend Zone. A Friend Zone, ouvintes. Tem uns caras aí que é rambo do teclado e dizem, mas você não pode entrar na Friend Zone. No começo da vida você vai entrar em algumas Friend Zone, é bom pra você lapidar. Não entendo você. Acontece que ela era metaleira e se vestia e se comportava. Não, aí tá beleza, ele ficou na friend zone. Fiquei segurando vela, daí o título. Ah, por isso castiçal. Muito bem. Olha o plot twist. Eu gosto desse programa aqui que sempre tem plot twist. Tendo que ficar ouvindo ela falar dos machos que ela estava gostando. Acontece que ela era metaleira e se vestia e se comportava de maneira que eu desaprovava. Mulher metaleira, já falamos lá no Mulheres para Não Casar 1. Pule fora disso aí. Uma vez, não é que eu tô metendo real não, viu, Vinho? Tô só fazendo um comentário aqui. O programa é meu, sem ser arrogante, mas o programa é meu, deixa eu fazer meus comentários aqui. Nossa, eu tô um cu de pessoa, cara. Tô chato pra caralho. Mas, ouvinte, sério mesmo, ontem esse negócio da mulher quase linchar na rua, os caras, os populares juntando pra me linchar na rua, pô. Isso é sacanagem, pô. Eu tenho motivo pra tá puto. Uma vez eu vi uma postagem dela mandando todos que não aceitavam como ela se fuder. Ela até disse que não era pra mim. Mas é óbvio que eu estava incluído. E ela até me ignorou por dias. dando a desculpa que o PC dela tinha quebrado duas vezes. Cansado de ser tratado assim por ela e para futuramente evitar segurar vela enquanto ela é comida pelo futuro namorado, decidi terminar nossa amizade xingando ela no Face muito. Parabéns. De tudo quanto é nome, meio infantil. Mas é gostoso essas coisas. Eu tinha isso também, é gostoso. Pai, manda bala. Essas coisas depois a gente dá risada. Pra contar na cervejada. Mas se não fosse assim, ela não teria me bloqueado. E eu voltaria correndo para ela arrependido. Fiquei mal. Tem uma frase boa, viu, ouvinte? Tem uma frase que é assim. A vantagem de se queimar pontes é que não tem como voltar. Essa que é a vantagem. Então você queima as pontes, você queima as ligações. O ouvinte aí que tem mãe que judia, que é narcisista, que é filha da puta, que é tóxica, que é venenosa, corte as pontes pra não ter como voltar. Não precisa brigar com a sua mãe, mas pare de falar da sua vida pra ela. Porque se a sua mãe vai jogar praga no você mesmo, só para quem tem mãe narcisista, para só pra isso, só pra essas pessoas. Se sua mãe vai te jogar praga de um jeito ou de outro, você não fala mais nada. Você fica quietinho. Você finge que você não tem plano, você finge que você não tem sonho e fica quietinho. Pra ninguém desconfiar que você tá armando alguma coisa, entendeu? Melhor que você abrir o jogo. Cansado de ser tratado assim. Como é que é? Não, aí ele brigou com ela. Fiquei mal, eu chorei muito. Ah, mas chorar é bom. Só não pode chorar no mundo, na sociedade. Por exemplo, se você chorar na frente da sua namorada, com o tempo ela vai achar que você é um frangão. Agora, se você chorar no seu quarto quietinho, chora, é bom. Mas agora estou bem melhor e mais forte. Deixei de ser um manginão e ela, como previsto, está sendo comida pelo namorado. É isso aí, cara. Um relato de um garoto de 10 anos, mais vivido por um de 19. Valeu, Hernani. Abraço e boa sorte. Qual o nome do camarada aqui? João Henrique, um abraço. Parabéns, meu amigo. É só com a experiência que a gente vai lapidar e virar um homem melhor. Último e-mail. Efeito Lúcifer, uma viagem minimalista pelo meio social e amoroso. Bom dia, Hernani. Aqui quem fala é o Marcelão. Um abraço, Marcelão. Venho neste e-mail falar sobre o tal Efeito Lúcifer, que foi o famoso experimento do aprisionamento de Stanford. O que deveria ser uma simulação acabou se tornando uma baderna. Rolou um abuso interno de autoridade de guardas sobre os prisioneiros. Sendo que isso era apenas uma simulação, o experimento acabou por ser uma prova definitiva da frase de Machiavelli: dê poder ao homem e descobrirá quem ele realmente é. Estou passando por isso, viu, Marcelão? Estou passando por isso. No trabalho aí, um camarada entrou. E agora, no começo o cara era gente boa e tal. O cara foi se demonstrando e foi mostrando quem que ele é. Meu amigo, eu faço uma comparação com ele, com o povo da risada, e é verdade. Todo mundo ali é escravo. Aí pegaram um escravo e deram um chicote na mão dele e falaram assim: agora você pega esse chicote que sai estralando na bunda dos outros escravos. E aí deram um chicote na mão do escravo e os caras estão sentando chibatada nos outros e achando: eita nós, hein? Agora você vai achar o seu, hein? Quer vencer passando a perna nos outros, quer vencer na malandragem, quer vencer na fofoca, quer vencer na picaretagem. Cuidado, hein, amigão. Cuidado. O mundo é uma bola. Apesar de eu estar acreditando na Terra plana, eu quero chamar um cara aqui pra falar sobre Terra plana. Eu tô começando a acreditar nessa porra mesmo, cara. Tô começando a acreditar. Mas apesar disso, há uma frase que diz que o mundo é uma bola, hein. Ele gira e às vezes quem tá lá em cima vai lá pra baixo, hein, amigão. Não jogando praga, porque eu não preciso disso. Mas cuidado, hein, amigão. Você tá se achando muito malandro, hein. Tá achando que você tem a malandragem da rua, hein? E já você vai achar o seu. Mas não vai ser comigo, não. Pode ficar tranquilo. Pode ficar sossegadinho que comigo, não. Inclusive, vai chegar... Eu já tô sabendo aí que fizeram armário aí reclamação contra ele. E ele vai achar que fui eu que abri. Mas eu, coitado, meu... Não quero confusão, cara. Quero formar nessa porra, nessa faculdade. E se bobear vazar dessa cidade aqui... E olhe lá, cara. Não quero nem saber de porra nenhuma. Deixa eu comer minha areia aqui. O batatinha é gostosa, rapaz. Então, o experimento, vamos ver. Mas agora estamos chegando onde eu quero chegar. Vamos aplicar o efeito Lúcifer ao nosso meio social. nossas amizades, relacionamentos amorosos e até mesmo trabalho. Quando você bajula a pessoa, chegando ao ponto de idealizar um personagem, essa pessoa acaba se enxergando como uma autoridade ou entidade, e isso acaba destruindo todo o vínculo, o que gera traições, indiferenças ilógicas. Podemos ver muito disso na relação entre homem beta e qualquer mulher. O cara enxerga a mulher como um prêmio, faz as maiores manginices possíveis, e quando chega ao pódio, acredita estar no paraíso. Se passa algumas semanas e ele vê que todo aquele relacionamento não era aquilo que ele idealizou. Aquela entidade nunca existiu, ela peida, caga, igual a todos nós. Ele se revolta e se sente indignado, acha que ela deve algo a ele que nunca prometeu. E podemos ver isso claramente no filme de 500 dias com ela. Não concordo. Não concordo com o ouvinte. Vou explicar o meu ponto de vista. Aí eu deixo os ouvintes decidirem quem tá certo. Ele falou que, do ponto de vista dele, o homem se frustra com a mulher. Eu não concordo. Inclusive, eu tive uma conversa recentemente sobre isso aí com minha mãe. Minha mãe meteu uma real violentíssima em mim. Uma real. Ela falou que a mulher se frustra com o homem porque no namoro... E é verdade, porque eu já fiz o teste. E é verdade. Quando você tá no namoro, a mulher não conhece suas fraquezas, concorda, Victor? A mulher não sabe que você chora, a mulher não sabe que você tem medo, a mulher não sabe que você brocha. Quando você tá no comecinho, você passa um ar pra ela. Não é que você tá fazendo de fodão, mas você passa um ar de fodão pra ela. Por quê? Porque pra ela ser submissa, por exemplo, na cama com você, você tem que ser um... Ela tem que ter admiração por você. Minha mãe usou esse termo, inclusive, admiração. E é verdade, ouvinte. Pode, acredita em mim, ouvinte. Se você não quiser acreditar também, é um direito seu. A mulher tem que te admirar. Quando ela conhece você, ela te admira. Por quê? Porque ela não sabe que você brocha, ela não sabe que você tem medo, ela não sabe que você chora, ela não sabe que você... Que você não gira em torno dela, né? Você tem defeitos. Quando ela vai te conhecendo, isso já vi e já aconteceu comigo, ela começa a agir com rebeldia, revolta, raiva. Quando ela cai quando ela entende que você tem defeitos, quando ela entende que você não é perfeito, e ela se frustra de uma tal maneira que ela começa a ter raiva de você, como quem diz que foi enganada. Só que na verdade não teve enganação, na verdade foi a loucura da cabeça dela, isso, mas tudo bem. Então esse é o meu ponto de vista. Ele fala que o homem se frustra, eu acho que é a mulher que se frustra. Ah, inclusive a real que eu falei pra vocês aí com a minha mãe, porque um dia eu joguei meti um verde nela, né? Falei assim, mãe, vem cá. Por que quando vocês conhecem... Por que mulher, mãe, tem exigências insanas sobre o companheiro, sobre o filho? Por que você tem exigências insanas sobre mim? E ela meteu essa real, falou assim, sobre filho eu não sei, mas no homem... Porque enquanto a mulher admira o homem, o amor se permanece. Quando ela para de admirar, o amor, ele desfalece na hora. E tem muita verdade aqui. Tem muita verdade. Se você extrair isso aqui, você consegue... Começa a olhar na sociedade ao redor, pra você ver. Enquanto tiver admiração da parte da mulher, o amor permanece. Acabou a admiração, o amor... Ruínas. Chegamos em um ponto, a culpa foi dela. E então vemos o efeito Lúcifer sendo aplicado perfeitamente em um relacionamento amoroso. A idealização colocando o indivíduo em um pedestal e tornando ele uma autoridade. Lógico que a pessoa, por instinto, vai sentir toda essa submissão e vai passar a abusar de sua autoridade, tanto em relacionamentos amorosos quanto em amizades. Abração, Hernani. Abram os olhos para isso, confraria. Evitem criar um Lúcifer e também evitem nutrir o príncipe encantado dentro de vocês. Então... Mulher caga, mulher peida, parem de achar aí que é uma entidade de outra galáxia, ok? Gente, tem mais algum recado aí? O Sociedade Primitiva tem um grupo, se vocês quiserem, serão bem-vindos lá. É isso aí, gente. O que vai vir aí no Sociedade Primitiva no futuro? Vai vir Pericles Migtal. Vai vir... Pediram aí. O Diego pediu Marquinhos Breu. Vai vir. O que mais? Vai ter Mulheres para Não Casar 2. Vai ter Matrix Amorosa. Vai ter... Sabe quem que pediram aqui, gente? Pediram pra gravar com o Tio Miguel. Vai ter. Pediram Rodrigo Baltar. Estamos em negociação. Pediram Alexandre Tasca. Vai ter. E o Alexandre Tasca já falou comigo. E ele falou que vai fazer as 5 mais aqui com a gente. E... que mais? Estamos no mês de maio. Mês de junho é aniversário do Sociedade Primitiva. Mais precisamente, eu preciso confirmar, mas eu acho que é dia 30 de junho. E eu estou preparando uma surpresa para o primeiro aniversário do Sociedade Primitiva. Então é isso, gente. Aniversário, Rodrigo Baltar, Alexandre Tasca, Tio Miguel, Périx Miguel, Mulheres para Não Casar 2. Eu acho que Mulheres para Não Casar 2 vou chamar o Hipocrisia Moderna. E é isso aí. Fiquem aí com a última música do Ritos de Passagem. Muito obrigado ao ouvinte que mandou. Siga comigo nesta jornada. Acredite em mim, quem sabe eu também acredite.